Negativo, visual com Indiana Zambeira Alfa, está visual com Indiana Zambeira Alfa, Alfa Victor Juliet. Dando 7, frequência livre. Alfa Victor Juliet, façam 360 pela esquerda na rotatória, chame torre, 198 decimal 6. 360 na rotatória para a esquerda, torre 1860, alfabeto Juliette. Para a descida 5217. Trip 5217, desça para o nível de voo 060. 060. Por Salvador, o voo 922, informação. Trip 1160 para o município 7. 1922 para identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. Salvador, bom dia, é o TAM 3179. TAM 3179, contato radar, suporte em voo 340, saída da El Leda Yield. Da El Leda Yield. O 4298, essa identificação, chegada a Mari, desça para o voo 080. Então, Juliette, pronto, rotatória. Ok, Alfa Victor Juliette, intercepte final da 17 e na terceira milha faça 360. Paciente, vai atuar a final da 17 e na terceira milha realiza 360, Alfa Victor Juliette. 179. M3-1-2, desça para 2.000 pés. O ajuste é 9-0-4. Família. Quinze, evitar formações na nossa próxima. Está na M3-1-2, autorizado Duna, desça para 2.000 pés. Autorizado LS, após estabilizado. Duna, 2.000 pés, envio livre LS, após estabilizado. M3-1-2. Está na M3-1-2, o ajuste é 9-0-4. TAN 3304 Tower 118 decimal 6. 3304 Tower, good morning, TAN 3304, join on final, runway 10 and to be sight. TAN 3304, you are clear to land runway 10, the wind is 130 degrees 08 knots. Clear land to runway 10, TAN 3304. Alfa Victor Juliette, 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Alfa Victor Juliette. De clareza 4, ok? O Alfa Victor Juliette pediu confirmação, como está recebendo a altimetria do Alfa Victor Juliette? Ah, tá. Olha só, aqui na repetidora do radar, a gente recebe 1.300 pés de altimetria. Ah, paciente, estamos mantendo 1.000 pés do Alfa Victor Juliette. O seu solo foi o 17, backtrack, táxi até o pátio 4. Tá, vai escutar. Algum ideal lembrar? Reporte, ingressão terminal. Só com aeronave na final da 1-0, confirme. Vai realizar mais um 360 para aguardar. Afirmativo, é um 360 curto, ok? 360 curto, reporte reinterceptando o final da 17. Ciente, 360 curto, reporte a reinterceptando o final da 17, já sabe o presidente. 8 decimal meia. Guardião 07, a vista era aeronave na final do aluguel? Via batido, estou visual com a aeronave, temos que prosseguir para mil pés, fazer um procedimento 360 para cabeceira no 7. Uro 080, via Golf 677, decola da pista 17, curva à direita, saída coral, controle opera 19, decimal 35, aciona 0263, Coteje. O litoral, prosseguindo para o setor norte, aguardando a autorização. Gente, aeronave nacional aí. Tome o Alfa Victor Juliette, intercepta sinal 7 novamente. Afirmativo, Alfa Victor Juliette, pista 17, liberada, tem livre pouso. 140 graus, 089. Livre pouso, Alfa Victor Juliette. Gente, Gorra 922. Mike Eco Kilo, reporte pronto para descer. Livrou o eixo da 1-0, guardião 07, mil pés, aguardando. Afirmativo, mantenha afastado duas milhas da final da 1-7, aguarde autorização, guardião 07. 07. O TAM 3304 no solo aos 19, aos 20 corrigindo, solo 21 decimal, correction, 3304 on the ground at 20, vacate the runway, call ground 129. Ground at 121 minus, 3304. Enter. 4298, poderá desviar na proa 025. Boa. 298, reduza para mínima limpa, está sujeito à espera. Vai Alpha and Juliet to 05, 3304. Gente, azul 4298. Desça para o nível de voo 060. Chané 63 e 8, complete aproximação, torre 1. Oi, Chané 63 e 2, complete aproximação, torre 18, pessoalmente. 118663, 12. Trip 5217, desça para 2 mil pés, autorizado LS, após estabilizar. 2000 é a porta estabilizada. 6312, estabilizado no INS. 6312, salve estado. Pista 10, autorizado pouso, 120 graus, 7 nós. Caso receba aí notiquez, à sua esquerda tem um helicóptero mantendo mil pés. Vai efetuar a espera aí no setor norte, aguardando a sua aproximação. Tive pouso, pista 90, eu tenho tráfego de queda, Chanel 63, anda. Chame para o início do procedimento, ok? Afirmativo, estou levando o seu tomate e prosseguindo para o final. Curva à direita, saída da Euleda Bridge. O controle opera em 199 decimal 35, aciona 5051 no cotejo. Guardião 01, bom dia, prossiga. 4298, retoração para sequenciamento, curva esquerda para o 005. Seu limite é localizado. Juno 922 para interceptar o curso do cruzador, curva direita pro 085. 085, patrulha mais Papalima está sobre a rotatória de Alvocama. Mike Papalima, desça para 500 pés, mantenha o setor. Autorizado o procedimento para o 922? 1922, autorizado o procedimento, desça para 2000 pés. Para 2000 pés, autorizado o procedimento 922. Mike Papalima, desça para 500 pés, mantenha o setor. Pode ser, já está descendo e mantenha o setor. Azul 4298, desça para o nível 050. Mike Papalima, chame torre, 18 decimal meio. 10 meio. Controle, o Mike Eco Kilo 10 milhas para a descida. Mike Eco Kilo, desça para 500 pés, reposta através de situação. Através de situação, gente. 3 milhas. Final de 3 milhas, camará, cima. Salvador, bom dia, o L5-4265, tá quilo? L5-4265, mantém escuta. Azul 4298, autorizado a proa 030. GLS-5217. Azul 4298, reduz velocidade para 1709. Trip 5217, chame torre, 18 decimal 6. 19. 19, graças. Enche o trip 5217, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando. 1015. Web 5826, sem identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Estipou na Mari 050. Controle, Mike Eco Kilo, 500 pés, através de Cotuaçu. Mike Eco Kilo, chame a torre, 18 decimal meio. Kilo. Azul 4208, curva direita pro 05 para interceptar o localizador. Confirmo de AB. Vertical do farol de Itapuã, curva pela direita e aguarde instruções. Mike Eco Kilo. Gente, farol de Itapuã, curva pela direita aguardando instruções. Com controle, a saída coral, o Kilo Serra Lima. Condições de aproximar direto para a ADEI? Positivo. Ok, aproxime direto para a ADEI. E o vento de 130 graus, 7 nós, chama no solo controlado, vai Copa Lima. 130 com 7, chama controlado no solo Lima. Hoje, o 35217 é livre pouso, 130 com 7. A sua esquerda tem aproximando o helicóptero para os hangares, a cabeceira 17, sem interferir, ok? 7 livre pouso na 10, 35217. Espera em 199, decimal 35, aciona 0160, cortejo. Norte para o pátio 4, ADEI. Não, o Guardião 01 informa o helicóptero aproximando do setor norte. É, direto para o pátio 4, informa quando visual com esse helicóptero. Quase 4186, Vitor Índia Juliette. Fox Tango Oscar Sony, código 0153. Runner 6312, prossegue Juliette para 11. Juliette para o 11, né? Kilo Serra Lima, o solo. Terminado com controle da presente saída coral, mantendo curva à direita. Curva à direita, saída coral. Kilo Serra Lima, chame agora a torre 1186. uma milha para o externo, comprei embaixada e travado visual. 922, continua a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando, pista livre. Estado Vitória 380 via Upper Zulu 44, decola 10, curva direita, saída da Euleda Eudes, controle opera em 199, decimal 35, aciona 5054, cotejo. Vitória 380 pela Upper Zulu 44, decola da pista 10 com curva direita, da Euleda Eudes, 199, decimal 35, controle 5054, na ponta 5345. 8, vento 1, 30 graus, 069, a pista agora liberada, livre de decolar. Volume 1922, caso receba notiquez, à esquerda, um pouco à esquerda da aproximação, estou decolando o helicóptero da polícia, com pro norte, sem interferir, ok? Afirmativo, 922. Guardião 01 com pro norte, mantém ainda pro norte, o vento decolou agora aos 28, guardando a liberação do controle para voar direto de China. Temos agora o controle em 1935, Guardião 01. Pro norte, 1935, Guardião 01. Palima, solo aos 29, frequência livre. 1-0. 1-1. Foi nos coordenado 1-1, confirme. Afirmativo 1-1, só que estamos com a informação do balizador na posição 1-0, por isso a nossa dúvida. Ok, sim, se eu vou coordenar com a infraero o Oceaner 6312. Obrigado. Pouso 1-30 graus, 069. Livre pouso, 922. Azul 4208, decolado 29, chame 1935. 1935, obrigado. Bom dia, Azul 4208. Quem chamou que o táxi foi o Golf Mike Alpha? Pepe 52, me autorizado, sim. Do externo, Mike é com aquilo. Gente, ó. Posição prevista remota ao outro 3, porém, vou só confirmar com a infraero, ok? Ok, vamos. Decolou de Salvador, está com pro de Itaberaba, mantendo 1.000 pés. Tem Guardião 01 mantendo a escuta ou no meu pé. 1.000 pés na escuta do controle, Guardião 01. Mike é coquilo visual com azul 99. Confirme? Mike é coquilo visual com aeronave nacional. Ok. Então vai cruzar a final do 10, a retaguarda do azul, ok? Na final do 10, cruzamento da final da 10, a retaguarda do azul. Chame girando base para o 17, Mike é coquilo. Coquilo ciente. Azul 4298, à sua direita, tem um helicóptero que vai cruzar a final da 10, a sua retaguarda, ok? Sem interferir. Tá ok, tá no teatro. O 928, solo 31, libere na Fox, chame solo 219. Libera na Fox, 219, continua. Quilo Serralinho, chame na Papá para ingresso. Meu prédio com 614, livre LS, reportar a estabilidade. Linha Juliette, autorizado o táxi, chame para ingresso no 7. Mike é coquilo, qual o pátio que irá estacionar para o pouso? Pátio 4. Pouso 4298? Afirmativo, 130 com 06, livre pouso 4298. Livre pouso 4298. A gente que já está na remoto no 3, só estou confirmando, ok? Só um instantinho. Só um instantinho aqui pra gente tá aparecendo remoto no 3. Estamos só confirmando, já estamos no telefone com ele, ok? Só um instantinho. Já tem condições de decolar de imediato? Ok, sim. Após alinhado, autorizado o ingresso, táxi, alinhamento e decolagem ao docente. 140 graus com 069, Golf Mike Alpha. Fox autorizado nível 085. visibilidade indireta pro pátio da DEI. Ok, então da presente autorizado direto para a DEI, sem interferir com a 1735, o vento é 140.08, no solo controlado, Mike, é com aquilo? Aquilo sim, hein? O 4298, solo 33, libera e chama o solo 21, decimal 9. Liberado de 9. Para o controle? Bruna, pô. Uma aeronave na cabeceira 17, outra na ponta de espera da hosta, vai direto pro pátio. Estimativo. Jet para o 09. Jet para o 09. Gente. Mapa uniforme de chaleco delta informe nível. Solicitado. Do zero via Fezulu 44. Decola 1-0, curva direita da El Leda Eudes é a saída. Controle opera em 1-1-9-3-5. Aciona 5062 no transponder, coteja. Seu solo foi aos 3-4, frequência livre, bom dia. Tá. Golf Mike Alpha, decolado aos 3-4, chame o controle, 1935, bom voo. 1935, foi grato, bom dia. Quebra o controle. Charlie Eco Delta aqui recebendo mais ou menos. Confirme a altitude e o nível de voo que vai prosseguir para o aeroclube Porto Seguro. Em coordenação com a equipe de solo após o mesmo, livre, puxa sinal, chama e táxi. Em coordenação após, autorizado o respeito. Passaré 2223, ainda não temos o plano, já estamos entrando em contato com a IF e assim que for disponibilizado pelo sistema iremos pagar a cópia, ok? Por gentileza, aguarde um minuto para a cópia. Na escuta. Controle, bom dia, o Golf Mike Alpha decolou no momento, 0263 acionado. Golf Mike Alpha, contato Adá, sobre de voo 080, sai da Coral. Mike Alpha. Web 5826 estabilizou no ILS. Web 5826, complexo de aproximação, torre 1-8-6. 18-6, bom dia. Riz, Salvador, Web 5826, bom dia. Bom dia, 5826, cheque trem, livre pouso, 120 graus, 079. Machado e travado, livre pouso, 5-2-6. Vitorino Juliette, decolado aos 3-6, chame o controle agora em 1935. 1935, grato, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Papatango, Vitorino da Juliette. O Vitorino da Juliette, mantém contagiosidade no corredor ACR, reporte no farol da barra. Botará no farol da barra, Vitorino da Juliette. Diga, guardião 01. Sente, guardião 01, reporte na rotatória. Samitax, 6211. Vai com Delta Sônia, transponde 5023. Ali, Eco Delta, transporte 5023. RIB 5345, apenas para a coordenação, vou ingressar um Embraer DAS 108, ok? Terminado a 60 milhas, Sudoeste Salvador, chame Ilhéus na frequência 120.1. Ok, então, iremos o Embraer DAS 1, então, aguardo, Trip. Aguarda. Frequência 125.45, alterna 126.85. 6211 no 4, iniciou? Sim, então desconsidere a autorização. Vamos taxiar o Embraer da Trip. E após o mesmo, o senhor inicia no 4. 5345, prossegue táxi via Pátio Índio e Alfa no ponto de espera, torre 186. Alfa. 4298, após lembrar da Trip, vai prosseguir via Juliette para o 08. Aqui aguarda a passagem do Trip, segue via... Índia, Delta, Papá, Valença, 1.000 pés, espaço que encontra-se. E agora inicia, então chama para o ingresso. Você já tinha liberado o tempo. Solo Salvador, bom dia, web 5826, livrou. Eu grato. Alfa, reporta ajuda. Da Juliana. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, chame na final para o pátio do Graé. 120 graus, 08 nós. Chamará na final para o pátio do Graé, Guardião 01. Abortou a missão? Afirmo, retornando para verificar a situação. Ok. Chame alinhado e pronto para a decolagem, Filo Célima. Como conseguiu o plano, passarei? Tivemos que fazer o plano manualmente, coordenamos direto com o Centro Recife e já temos o seu plano, passaredo. Copia da presente? Opa! Autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, 260, decola da pista 10, a curva é à direita, a saída Arbor, após... Elefa e após conquista. O controle opera em 199.35, aciona 5056, cotejo. Autorizado, conquista 260, decola da 10, curva direita. Perfil da Arbor, após Elefa, objeto conquista após 1935, controle 5056, transponto 16. Já com motivação. Confirmando a posição? Outro 4. Na área remota 1-4. Vai aguardar o ingresso do Embraer das 1-8 e após tem livre pushback e acionamento, chamando para o táxi. Aguarda Embraer, depois coordenação, posição. Antes da Juliette, 5826. 826, aguarde antes da Juliette. Sua posição prevista é a 04. Aguarda. Guardião 01.